Estamos chegando com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. 1:01. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin ou cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem, como a galera do Pretinho Básico. Que momento! Que momento! Fala aí, Porazinho, tudo beleza? Beleza, meu bruxo! Se cada pretinho fosse um patrocinador, o Porã seria Panvel. Sempre bem, é verdade. Coisa boa isso, né, Porazinho? Obrigado, gente. Obrigado. Eu seria Nova Skin. Não, o KG eu acho que seria Nova Skin. Nova Skin é uma, né? Ou não? Ah, meu Deus. É uma, Marcos. Isso. Acabei de citar. Primeiro ele pergunta. É uma boa piada, assim. Acabei de citar os patrocínios da Uma aqui, cara. Seria a Coca-Cola. Tudo bem, Mr. P? Olá, tudo bem, boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, KG. Boa tarde, Nova Skin, sou Marcos eu. Marcos Piangers. Sobrou algum patrocínio? Claro, pô, eu tem. Eu seria a Lojas Colombo. Você pode, você merece. Muito bom, Amaral. É verdade. Quem mais tá aqui com a gente aí? Que seria Coca-Cola aqui. O nosso querido, Alcemar, beleza, Alcemar? Oi, tô bem. Tudo bem, Alcemar? Bonito esse cabelinho, hein? Cabelinho novo do Alcemar. Muito bom. O Alcemar tá tentando fazer um cabelo do Justin Bieber. Muito bom. O Alcemar chegou no barbeiro e disse capricha. E o barbeiro entendeu pra bicha. Hoje eu achei que eu não ia ouvir essa. Mas tá encebado esse cabelo, né, Alcemar? Só encebado? Não lava o cabelo. É a viagem de Santa dias. Maria pra cá. Cabelinho deve vir na viagem? Ó, queridos, hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Meu nome é Alexandre Fetter por parte de pai. O sobrenome Fetter é da família do meu pai. Alexandre Fetter é meu nome. Vamos juntos até as 2:00 PM. Muito obrigado, Amaral. Eu esqueço de me apresentar. É uma falta de educação, uma indelicadeza atroz da minha parte não me apresentar aqui pra nossa audiência. Hoje é Dia Internacional da Tolerância. Não aguento esse tipo de tolerância pra lá e pra cá. Tem a santa paciência um dia. Pelo amor de Deus. Temos que ser tolerantes no dia de hoje, especialmente. Hoje foram divulgados alguns dados do Censo 2010. Mas eu não posso deixar passar. Tolerância. Porque quando meus avós, já falecidos, o vô Ademar e a vó Ilse, o Bills e a Bisa, completaram 50 anos de casado. Nós perguntamos pra eles, né? E principalmente pro vô, qual era o segredo, dessa relação duradoura. E ele disse: Tolerância. É aguentar essa véia da última, irmão. Tolerância é aquele filme que tem a Maitê Proença. Exatamente, né? Com o Carlos Gervásio. Eu me lembrei de uma cena. Professor Carlos Gervásio. Tá ótimo, querido. É uma e dois, uma né, e dois recém. Isso. Hoje foram divulgados alguns dados do Censo 2010. O índice de analfabetismo teve queda de um terço no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos. O Alcemar tá aqui pra provar isso. O Alcemar não sabia ler e escrever, né, Alcemar? Eu tinha problema, não sabia. Agora já consegue assinar os papéis, né? Sabe a diferença entre problema e de problema? Não. Não sabe? Qual a diferença entre quê? Problema e problema. Problema é alguma dificuldade, tem em casa, alguma coisa do tipo. Certo. E problema é de matemática. Ah! 4,5% dos gaúchos com mais de 15 anos não sabem ler e escrever. A média brasileira é de 9,6% de analfabetos. E o Rio Grande do Sul, então, está aí com 4,5%. É, mas tem aquela coisa, né? É considerado alfabetizado quem sabe ler e escrever o seu nome. Isso aí. E tem muita gente que lê alguma coisa, mas não consegue entender, o que é a maioria, né? Se tu for botar aí o analfabetismo funcional, né? Sim, o cara, sim. Esse lema não entende que lê. Aí é 100%. Cresce muito. Aí é 100%. E essa alfabetização tem a ver com interpretação? Sim, é o que a gente também tá é justamente. É o cara que lê. Então eu sou um analfabeto. O cara que lê e não entende, não consegue interpretar o que tá lendo. Depois do advento do Twitter, subiu pra 90% analfabeto funcional. É, tem essa questão, né? Porque o Twitter nos mostra, as redes sociais de uma forma geral, nos mostram que as pessoas, não de entende, uma forma geral, não têm alcance da interpretação de texto. Ah, sim. A rede social é a pessoa de roupa de banho na beira da praia, né? Mostra o que é, né? Mostra a verdade é, do que é, é mostra é. O que é o brasileiro. É isso aí. Não tem como. Bota responder. Isso no Twitter aí, ô Arthur Gilbert. Santa Catarina tem 500 mil mulheres a mais do que homens. Vamos, vamos, vamos. Maluco. E o Marcos veio pra cá, né? O Marcos veio pra cá. É verdade. O Marcos é um cara casado. Não, é, casado, casado. É, realmente é casado e não vou mais falar sobre esse assunto. Segunda ordem. Mas é legal que a gente nota isso quando passeia por Santa Atenção, Catarina. Atenção, pessoal, lembranças catarinenses do Corão. Ele chega até a beira, ele não se aguenta. Legal, lembra da gente conversando hoje de manhã, que tava... Tem mais assédio aqui ou Lápora? Eu não tenho assédio, não sou assediado. Não é assediado. Não sou assediado. Dia mais aqui sou, ou lá. Na verdade, sou assediado por homossexuais. É mesmo, essa porra. É a verdade. Quer contar verdade. Alguma história, depois alguma que experiência? Depois que eu falei aqui que eu fui modelo vivo na Famex, né? É, de um céu. Colega meu que pintava, era um artista maravilhoso. Te dava ali pintada. Que eu recebi de propostas por um e-mail que eu tenho aqui, acho que vocês divulgam de vez em quando, pora@atlantic.com.br. É impressionante. Mas é impressionante este dado, cara. 500 mil mulheres a mais do que homens. De acordo com a pesquisa, mais de 80% da população catarinense vive em áreas urbanas. Por isso que vocês vão lá, né? E ainda por cima, vão lá pra Garopaba, Praia do Rosa, cagam as nossas praias, cagam o nosso trânsito, ainda pegam nossas mulheres. Que coisa, tá né? Tá sobrando lá o mesmo. Tá sobrando, cara. Mas vocês pegam as nossas. Isso que é meu. Brincadeira. Tem mulher sobrando, as que sobram são as feias. Aí vocês vêm pegar as nossas, né? As solteiras vocês não pegam, Léo. Mas aí não é culpa nossa, né, Almir? Eu quero falar pra você, mulher, que escuta o programa. Pessoal. Pra você, mulher, companheira de todos os dias, que escuta o programa em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Meu Deus. Você, mulher, vai ter que aprender a dividir. Essa é uma grande realidade. Divida o seu homem. Meu Deus. Como é que... O silêncio que se instalou na mesa depois que dessa colocação. Tua mulher, é isso, Porã? Não. Eu e o Pi falamos com o Porã demoradamente hoje de manhã. Cara, Porã, não faz isso. Ele prometeu que não ia, que ia cuidar. É só uma pessoa incontrolável. Impressionante. É o gladiador. Metade da população brasileira vivia com menos de um salário mínimo em 2010. 50% dos brasileiros receberam R$375 por mês no ano passado. Valor inferior ao salário mínimo. Viu, Pedro? Já apenas 10% dos brasileiros têm rendimentos médios de R$9.500. A renda dos mais ricos supera em 39 vezes a renda dos mais pobres. Ou seja, um brasileiro que está na faixa mais pobre da população teria que reunir tudo o que ganha durante 3 anos e 3 meses para chegar à renda média mensal de um integrante do grupo mais rico. Barbaridade. Eu perdi lá no início. O grupo mais rico é o 9% do Brasil? 10%. Se esse grupo mais rico gera emprego e gera conquistas para aqueles menos beneficiados, está ótimo. Não, o problema tá, é quando não acontece isso. Está muito grande. Mas eu não estou dizendo que tal não está. A diferença é muito grande, agressivo. Aí é o 10% andando de carro top e os outros 50%. De Havaiana rasgada, cara. Aí não dá, entendeu? É muito grande. A desigualdade é muito grande. Mas nós não temos como brigar com isso. Isso é o mundo. Onde é que fica a mão? Vai continuar. Mas isso é o Brasil, não é o Brasil? Isso é o Brasil. Não, eu sei que é o Brasil. Brasil. Mas nós temos que aproximar, eu sei, a justiça social, né? Ter mais equilíbrio. Mas nós não temos como fugir desse avanço tamanho que o capital cada vez mais dá para as pessoas. O cara tem que ter todo o direito do mundo. Mas tem que dividir, tem que espalhar, né? Entendeu? O cara esse avanço, esse dinheiro. Todo mundo ganhar R$9.500. Mas o cara não pode ganhar só 300. É esse o problema. O erro tá lá, entendeu? O cara mereceu os R$10.000 por mês. Parabéns pra ti, cara. Foi o que eu disse no início. Agora, o cara ganhar 300... O cara que ganha bem, que tem 3 carros, não tem como ele deixar de ter isso, porque ele conquistou. Agora, a geração que isso dá é que tem que ser mais justa. O grande desafio do Brasil é diminuir essa desigualdade, diminuir essa diferença. O perverso da história é que pra alguém ganhar 10 mil, muitos têm que ganhar 300. E o mais perverso da história ainda é que quanto mais tem... mais ganha, quanto mais ganha, quanto menos tem, menos ganha, e quanto mais tem, mais ganha. Esse é o mais perverso de tudo. Quanto é que ganha quem o cara mais? Tá lá embaixo, tem muito pouca perspectiva, né? Muito pouca expectativa de vida pra melhorar, né? O cara mais rico ganha quanto? 9 mil e quanto? Não, não foi dada essa informação, Almir. Não, não, não, não. Assim, ó, 10% dos brasileiros têm rendimento médio de R$ 9.500, mas não são as pessoas que mais ganham no país. É média. Mas quanto que é isso? Perto de que? Qual número que é isso? 10 pau! 10 pau! É verdade, com 10 pau, tu compra o que tu quiseres. 10 pau, é verdade. Com 10 pau, tu já és o mais rico, 9% do mais rico. Pergunta pro Alcemar, o que tu faria com 10 pau? Depende, qual é o pau esse? É 9, 9 por 12? Qual é o pau? Pau de 7? Se for o pau de 7, qual é? Ai, cara, média de filhos por mulher cai de 2,38 para 1,86 no Brasil. Aí, Marquito. O censo mostrou também. O censo mostrou também. Vocês repararam que nós estamos falando aqui dos dados do censo, sim, né? Sim, foi divulgado hoje. Importante. Né? O censo mostrou também que aumentou a média de idade em que as mulheres tornam-se mães. Hoje, 1/3 das mulheres tem o primeiro filho depois dos 30 anos. Quem acorda cedo é mais feliz. Aí, ó. Isso aqui já não é mais censo. Tô falando isso pro Mr. P há um ano. É o trio pipoca saltitante aqui nas manhãs da Atlântica. E agora no Pijama intensa. Show, quero dividir com vocês aqui. Nós temos uma campanha no Pijama Show que vai ser lançada agora no verão. O Cuco Salva. Hã? O Cuco Salva. O Cuco Salva. Sabe que tem o Cuco, né? Ah, o Cuco, claro. O Cuco Salva. É a Cucomania do verão. Cucomania tomando conta do verão. E no planeta, muitas pessoas vão vestir esta camiseta, que elas mesmas vão fazer. É mesmo? Vocês não vão dar nada. Não, não, nós provocando. A gente até pode dar alguma coisa, mas tem que analisar a situação. Ah, calma aí, daqui a pouco vamos conversar aí. Eu tenho um cara que faz camiseta bacana aí. Olha aí. O Cuco Salva. Sabe que eu também tenho um cara que faz umas camisetas? Um cara que faz umas camisetas, aquelas paradas bem loucas. Airbrush, tá ligado, Magnata? Ah, tô ligado. Airbrush tinha muitos anos 80? Sim, sim. É muito louco. 70. Eu faço umas camisas, eu gosto de desenhar umas plantas. Certo. Sabe camisa havaiana? Uhum. Tem planta, tem flor. Uma coisa de louco, Magnata. Não, não tem mais pra vender isso aí, né? Não tem. Passou não a moda, tem. Né? Passou a época. Pô, eu queria umas camisas havaiana, Magnata. Não consegue umas pra mim? Eu tenho uma Sandec velha lá em casa, Sandec, vou te conseguir. Legal. Vamos fazer umas camisetas. Continuando aqui, quem acorda cedo é mais feliz é uma pesquisa britânica que mostra que o hábito de madrugar deixa as pessoas mais dispostas e saudáveis. O relógio biológico de cada um tem papel fundamental na determinação dos horários de dormir e acordar. Às 10 da noite, o organismo tem um pico de melatonina, que é o hormônio que gerencia o sono, e por isso é o horário em que as pessoas têm maior propensão para deitar. Como a duração do sono mais comum fica por volta de 8 horas, a tendência é que o indivíduo que dorme às 10 da noite acorde às 6 horas da manhã, quando a luminosidade já está aumentando, entrando no quarto ali e te tirando da cama. Apesar disso, algumas pessoas podem ter necessidade de dormir mais ou menos tempo. Os indivíduos que dormem por até 10 horas são classificados como grandes dormidores. Aqueles que dormem cerca de 6 horas são os pequenos dormidores. Saiba não qual o seu perfil aqui agora. Dias úteis. Eu sou dormidor. Pequenos dormidores levantam da cama em média às 7 da manhã. 8 e 7. Pequenos dormidores. Às 7. Grandes dormidores levantam em média da cama às 9 da manhã. E quem levanta às 8 é o médio dormidor. É o médio dormidor. Aos finais de semana, pequenos dormidores levantam-se antes das 7 da manhã. Aliás, antes das 8 da manhã. Entre 15 para as 8 e 8 da manhã. E os grandes dormidores levantam-se logo após as 10 da manhã. No final de semana. Eu proponho um desafio. Qual o desafio, Neila? Vamos dormir juntos. Não, Neila. Todos nós. Quem é o maior dormidor? Eu aposto no Alexandre. Eu te garanto. Especialmente quando estou acordando. Ale, vamos dormir juntos, todo mundo junto. Muito bom, Neila. Fechamos olhinhos, tudo escurinho. E com quem tu quer dormir? De conchinha, Neila. Contigo. que eu fui perguntar? Revelação do Teatro Nacional. Aliás, quinta-feira agora amanhã, tem teatro do Brasil. Amanhã, bem lembrado. Maravilhoso, Maurício Amaral sem camisa. Mas se você quiser assistir o Pretinho Básico, tem que se inscrever no site da FMP. Como é que faz? Como é que faz? Acessa lá, FMP, de Fundação Ministério Público.com.br. Vai lá se inscrever e aguarda o e-mail confirmando a tua presença. Ah, FMP, F de faca e MP de Ministério Público. 100 mil lugares, né? 100 mil lugares. Amanhã, a partir das, no centro de Porto Alegre, tem o Pretinho Básico. Muito bem, hein, cara? Ai, 1h14, e aí, é seu verdade, Marcelo? É verdade, amigo, é verdade. Um britânico diz que sobreviveu a um acidente de automóvel. É uma britânica. Graças ao enchimento no sutiã. É verdade, é uma britânica. Eu tô lendo em inglês. Ah, daí o artigo é indefinido. É indefinido. É verdade, é verdade. Britânico. Britânico 6. Eu vou pedir ajuda do Joel Santana, que tá na cidade. Vamos lá. É verdade. Tá na cidade. É verdade. Hoje à noite tem Bahia e Internacional, né, Joel? Eu não sei, tem? Tem. Britânico 6. É, Britânica diz... Não, Seth Death Survive. Que sobreviveu. É, accident automóvel. Acidente automobilístico. Thanks, automobilístico. Thanks for my tits. Graças ao enchimento na teta. Exatamente. O nome dela é Lisa Somerville. É verdade. Usava enchimento pra aumentar o busto. Olha e acabou lá funcionando como um airbag. É verdade, amigo. Temos airbag, as imagens do airbag inflando, Marcelo. É verdade. Ah, é bom um airbag na é sua verdade. Cara. É verdade, olha que coisa, que delícia. Modelo processa ex-boxeador Oscar De La Rocha. Ah, para. De La Rocha, seu após porro. Após ele usar roupa íntima numa festa. Não. É verdade, começou é verdade a colocar minha cueca, minha roupa íntima, disse a modelo Angélica Merecedora. É verdade. Mais uma notícia. Ela é merecedora da... É verdade. Que eu leio em inglês aqui. Ela usou calcinha sutiã, o Oscar De La Roya. É verdade. Que faz o Oscar, tem né? Muita gente, amigo, que em cima do tatame é machão. É verdade. Mas que entre quatro paredes põe calcinha sutiã. É verdade. É Marcelo Piangelo. Ouviu, Rafinha? É verdade. Em cima do tatame é uma coisa, embaixo do tatame é outra. Olha! É verdade. No caso, esse rapaz virou o Oscar De La Rola, né, Marcelo? De La Rosca. É verdade. Oscar De La Rosca. Essa é a segunda vez que De La Roya é acusado de usar roupa íntima feminina. Vocês não viram ele de roupa íntima feminina? Claro que não, é verdade, né, cara? Apareceu tudo que é verdade. Cara, o louco de meia arrastão e salto alto, cara. Eu pegaria. Ah, eu pegaria isso, Marcelo. É verdade. Soca, Oscar, soca. Tava brincando. E a polícia engana e prende 19 suspeitos ao acenar com oferta de cerveja grátis. Engana? Foi uma armadilha lá no Reino Unido, em Derbyshire. Ah, lá em Derbyshire tem muita cerveja grátis. Policiais mandaram correspondência pra um suspeitos de criminosos, né? Pedindo que eles telefonassem para uma agência de marketing para receber uma que caixa beleza, de graça, cara. De cerveja. É verdade, vai levar uma que caixinha. É isso, cara. Aí 19 foragidos da polícia ligaram mesmo, deram o endereço. E aí foi lá a polícia prender os caras. Fica a dica, né, pra dica, polícia civil, militar. É verdade. Bela oportunidade boa da polícia. Oferece aprender bebida geral, que o homem vem. É verdade. E fica a dica pras mulheres também. É verdade, né? Fica aí. É só oferecer cerveja pra homem que o homem aparece. Me lembrei do Potter agora, o Potter que está em férias, está em San Francisco. Vestido com roupas íntimas femininas. É verdade. Ele descobriu uma cerveja lá chamada Chimay. Ai, belga, meu. Não acredito que ele descobriu em São Francisco. Foi descobrir em São Francisco, achei meio. Olha, tu sabe que eu estava na academia hoje pela manhã, na Companhia Atlética. A nossa academia, né, nossa academia. E várias meninas. É verdade, amigo! Várias meninas. Enquanto tu toca a trilha, eu tô aqui, viu? Nosso convidado de hoje é o Porã. Fala, Porã. As gurias lá da Companhia Atlética reclamando da declaração de Harry Potter antes de partir para a gringa, que mulher com roupa de ginástica no super é vagabunda. É um dedo mental, né, cara? E aí eu tenho que ficar respondendo por ele. Ah, responde por ele. Fui eu não, que o Porã falou pior. Vamos parar de ir pro super com calça suplex. Com moletom. Tu falou a favor do moletom, Porã. A favor do moletom. Foi mais constrangedor, né? Não, eu devia estar... Tu merece ouvir. Já mesmo problema, não, a medicação tava errada. Ou a tua mulher tava ouvindo. Taja preta lá. Pode ser. Aí tu muda, né? Pode ser, é bem provável. Mas olha só, vamos deixar combinado que a mulher mulher, assim como o homem, pode se vestir da maneira que quiser. Né? Não, homem não. Isso não vai... Homem, eu tô cagando. Isso não vai indicar se a mulher é ou não é alguma coisa, entendeu? Vagabundo. Não, mas dá indícios. Não, é que assim, ó, é muita irresponsabilidade desse abobado do Potter chegar num microfone como o da Atlântida, que tem pouca audiência, né? A gente sabe, né? Pouca audiência. E dizer que mulher que vai ao super de roupa de ginástica é vagabunda. Eu, se sou marido, eu, se sou dono de academia, meti um processo de pessoa física nele. Acho que legal. É irresponsabilidade da Atlântida liberar o microfone pro Potter. Bom, também. Também. Por esse aspecto. Também. Pode ser. Mas é que a empresa cria os monstrinhos, né? É verdade. E aí depois a gente tem que alimentar. Tá na hora de rever. É, a gente devia ter dito que 99% é vagabunda, né? Não, então, não pode dizer. Então vamos fazer uma campanha pra reverter isso aí. Você, menina, que gosta de ir de roupa de ginástica ao super, vá com aquela calça branca. Mais do que isso, Porã. Dá uma passadinha aqui, dá uma passadinha aqui. Não, com licença, mais do que isso, Porã. Tire sua foto, amiga ouvinte, de roupa de ginástica e mande pro mural da Atlântida, para o pora@atlantida.com.br. É no corredorzinho. Mural da Atlântida. Isso, é o mural da Atlântida. No corredor, pô, pegando algum produto em cima da prateleira, assim, diferente, levantado. Eu acho que já tá bom, né? Pegando umas frutas, ótimo. É a nossa forma de pedir desculpas pras mulheres que se sentiram agredidas pelo abobado do Potter. Isso aí, muito bem. Repita o e-mail, então. pora@atlantida.com.br. Beijo, guria. Obrigado. Vai daí, Mr. P. Tamo junto. No Pretinho das 13, manda um beijo e um abraço pra Cláudia, Lucas, Deoclésio, Paula e Brito. O Deoclésio é fã do Geis. Um abraço pra todo o pessoal. Obrigado. Beijos. Assim, um abraço pra toda a turma do Barranco do Gato em Canoas. E aí, o Bebum? Barranco do Gato. Chega no bar. Fala pro garçom. Me dá 5 copos de cerveja aí. 5 copos? 5 copinhos. Aí o garçom foi lá, serviu, tá? Beleza. Tempo depois, ô chefe, chega aí. Dá mais 3 copinhos aí de cerveja. Chefe, bota aí 3 copinhos. Deu 3. Mais um tempo, bebeu, chamou o garçom. Mais 1 copinho de cerveja. Aí o garçom foi lá e trouxe. Aí o cara olhou, bebum, o garçom, porra. Quanto menos eu tô bebendo, mais tonto eu tô. Fala, Cajezinho Boleiro! Cara, preciso fazer um convite pra galera que curte um blues e um rock and roll. Nessa sexta-feira, depois de amanhã, estarei comemorando 12 anos de rock and blues. Pô, que maravilha, hein? Do que viu o programa nascer. Pra galera que não sabe, rock and blues é um programa que o Cajé apresenta já há 12 anos. Apresentava, há 4 anos na Itapema. Claro, apresentava na Pop Rock, onde estávamos antes de estar aqui. E agora apresenta na Itapema FM. E na sexta-feira, então, estaremos comemorando os 12 anos de Rock and Blues. Fernando Noronha e Black Soul recebendo convidados: Acústicos e Valvulados, Tenente Cascavel, Pata de Elefante, Oli Júnior, Gaspo, a Luana Pacheco e mais quem pintar por onde lá. Vai ser? No Live Sport Pub, a partir das 22 horas da noite. Vai ser muito legal. O Guri vai estar lá fazendo um rap. É um rap and blues, né? É um rap and blues, né? Pô, demais. Restart, vamos estar tocando NX Zero, novo som da Fresno. Sexta-feira, isso aí. Aí o menino diz pra mãe: Mãe, lá na escola todo mundo tá dizendo que eu tenho pé grande, mãe. Ih, filho, isso é mentira, guri. Agora vai tirar o sapatinho da garagem que teu pai quer pôr o carro. Deixa eu mandar um abraço pro publicitário, Marcos, fã do Pretinho Básico, o mítico publicitário da gente, agência Scala, Alex Rude. Não faz assim, cara. É Axel Rude, cara. O Axel Rude, sua esposa, encontramos. O Axel. Encontrei lá no Axel Rose, Stroh, cara. E seu filhote, o Filipones, fã aqui do Pretinho Básico. Felipe, grande abraço que aí, demais, Axel Rude demais. E família, aê, viu? Baita cabeça, o Axel. Ô, mestre, famoso e por cara. Suas ideias e por tudo que ele já fez na publicidade do Rio Grande do Sul e do Brasil, Axel. É verdade. Parabéns aí, viu? Verdade. Somos seu fã também, viu, Axel? Sensacional. Vai daí, querido. Provérbios do Alcemar. Nossa, Provérbios do Alcemar. Foi até que eu falei o provérbio, né? Fazia tempo. Olha só que bonito esse. Vai. Quando você se sentir sozinho, olhe para a lua e para o sol. Para a lua e para o sol. E veja que eles também estão sozinhos. E nem por isso deixam de brilhar. Demais, Alcemar. Bonito esse. Se a oportunidade não bate, construa uma porta. Arizolinho, o Arizolinho tá dando uma promoção de porta? Arizolinho tá promoção de porta? Qual é a porta boa, Alcimar? Ah, depende, pra oportunidade bater? É. A 26. 26? É, 26 é muito boa pra oportunidade. A vida é mais simples quando se resume a números, né? Números. Pior que amar e não ser correspondido é amar e ser esquecido. Isso é verdade. Deu, Alcimar? Deu. Então deixa eu dar um toquezinho aqui, um lugar onde as coisas realmente acontecem. Que outra faculdade tem trabalhos de design publicados no Museu de Arte Moderna de Nova York? Bom. Quero saber, que outra? Que outra? Nenhuma. Tô falando da ESPM, referência em comunicação, marketing e gestão. Os professores são os caras do mercado e preparam você para todos os desafios da profissão, sem falar na infra da faculdade. Quem já foi até a ESPM sabe do que eu tô falando, faz inveja em qualquer outra. São cursos de administração, design, jornalismo, publicidade e relações internacionais, com uma formação completa para quem quer sair na frente no mercado de trabalho. E a ESPM tá inovando mais uma vez, levando o vestibular até você de Floripa, Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e Joinville. Vestibular ESPM, prova dia 3 de dezembro e as inscrições são pelo site ESPM.br/vestibularsul. Que tu tá rindo, Porazinho? Tô rindo uma piada velha que eu li. Piada velha do Porã! Apanho! Procurando um homem! Agência de Relacionamentos Cássio Pinto! Tchê, eu aprovo! Aí no elevador tá um casal, um distinto casal, né? Ali, tranquilão. Aí um rapaz solta um peido barulhento. Pumzinho. Não, um peido, né? Peidão. Peido, eu não te escuto mais. Aí o marido, irritado, protesta. Mas que falta de respeito aqui, ô, rapaz. Tu não tem boas maneiras, meu. É a natureza, meu velho. Que isso, cara? Ah, tá, é a natureza. Essa é boa, então. Não me diga que não consegue segurar um peido. Porque o senhor consegue? É claro! Então segura essa, velho! Eu esqueci de falar que amanhã... O que, Amaral? Amanhã as pessoas que forem assistir ao Pretinho Básico correm um sério risco de sair de lá com o iPad na mão. Mas onde é que vai ser, Amaral? Na Fundação Ministério Público, no centro de Porto Alegre, no auditório ali. É só chegar lá e comprar o ingresso. Não, aí tem que se inscrever no site, não tem ingresso. Qual é o site? fmp.com.br. Tá, mas onde é que vai ser? Na Coronel Genuíno 421. Aí tu te inscreve. Todo mundo tem que ir? Não entendi. Todo mundo vai aqui do Pretinho? Claro, é uma apresentação. Claro, meu. É a apresentação da peça, cara. Do Pretinho, pô. Tá. Que tu quer não ir? Não, tava acho que eu vou lá. Vai lá, legal. É só isso que eu queria falar. Tá bom, obrigado, Amaral. Vamos fazer os classificados do Pretinho que tá na hora. Audiência esperando. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Oi, eu sou a Dayana. Gostaria de ajudar a minha tia, pois ela quer vender sua pousada. É em Floripa, a 5 minutos do centro, com 8 quartos, 2 kitnets e uma casa de moradia e garagem para 2 carros no valor de R$200 mil. Tá barato. Aceita apartamento e casa e caminhão na negociação. Motivos da venda? Está muito doente a tiazinha e ela tem que vir morar aqui pertinho de nós. Agradecemos muito. Manda um fiadapu. Fiadapu! Pro pessoal da Parks. O endereço para contato para comprar pousada é vendo.pousada@hotmail.com. Tô ligado. Certo? Outro parceiro aqui vendendo a lambreta dele. Tô vendendo a minha lambreta para evitar minha separação. Meu marido não aguenta mais minha lambreta. Ah, é um casal homossexual. Que isso, cara? Não, um cara vendendo uma lambreta. Uma menina, rapaz. O cara uma menina que anda de lambreta. Tu falou um cara vendendo lambreta. Meu marido não aguenta mais. Licença poética no artigo. Menina que anda de lambreta, provavelmente com roupa de ginástica. Menina, o meu marido não aguenta mais a minha lambreta, o cheiro da minha lambreta. Ah, ainda bem que não. O cheiro que a minha lambreta deixa no meu cabelo e também o risco de vida que não, corro cara. Andando na minha lambreta pela BR. Não tá pingando nada na lambreta. Pô, eu não sei, cara. Ela é 66, a lambreta série Brasil. É uma lambreta antiga. Ano 66, reformada, funcionando, com documentos em dia. Pô, manda as fotos da lambreta. Pô, manda pra nós. É uma lambreta vermelhinha com branco. Olha! Acompanha dois capacetes, cópia do manual e uma capa de proteção. Tá lindona. Pô, isso aí é pra colecionador, velho. Dois capacetes? R$8.000 ela tá pedindo na lambreta. Mas tá cara essa lambreta. 66, ela quer 8. É pra colecionador. Colecionador compra dois aí. A lambreta está na cidade de Biguaçu, pertinho de Floripa aqui, Biguaçu. Então é Vendo Lambreta, Lambreta com dois T's. Vendo Lambreta, @hotmail.com. Manda um abraço. Posso mandar um abraço? Pode, Almir, pra quem? Pra galera da Massoterapia, uma clínica de alto padrão que tá invadindo a cidade. É muito bom o texto, é muito bom o texto. Depois leia ali. Tá legal, Almirzinho. Leia o texto, lemos um flyer aqui, muito do bom. Bacana, bacana. Tô aqui com um produto muito bom pra você acordar disposto, gente. Falou ali do grande dormioco, pequeno dormioco. Isso. Dormidor. Tu queres um grande dormidor? Não, eu não sou um grande dormidor. Você é um dos maiores dormidores. Não, não sou. Eu durmo tarde e acordo cedo, não sou dormidor. Tu é o maior em tudo. Em tudo tu é o maior. Obrigado, Almir. Não existe nada que seja dormidor. Dormidor tu é o maior, cobridor. Tu é o, né, o... Cobridor? Trepador, que trepalha nas árvores, pegar todos os frutos. Pegar fruta. Tá criançada. Tu é essa alegria da tua, do sítio lá, do teu sítio. Obrigado, eu não tenho sítio, Almir. É o Dourado do Carajá. Não tenho sítio. Tem sim, aquilo lá é teu. É o Lelê que tem, não sou eu. Não sabe, mas é teu. Gente, ai, meu. Tenho aqui um despertador pra você acordar cedo, mesmo horário do Féter. Boa. E acordar disposto. Como é que funciona? Antes de dormir... Liga no seu peito, tá? Dois plugins conecta no peito. Dois plugins. Quando ele desperta, a pessoa recebe um choque de 1.200 volts de potência. Acorda com uma descarga elétrica. Os músculos. Acorda ligadão, né? Pronto pra trabalhar. Já acorda já pensando em número. Pensando no Excel. Entendeu? Pensando no EBITDA. No EBITDA. No pulsar, nosso coração certo, pulsa. Certo. Na excelência, gente. Então compre já ao micatemania.com.br, o Rádio Relógio. Quem mandou foi o Kevin Augusto, Bruno Pacheco, pro Pretinho Básico, @atlanta.com.br, e pede um Dale Grêmio pro João da Kombi. Dale Grêmio! Ficar tranquilo pra galera. Deixa que eu mando, Dale Grêmio! Águas Claras de Gravataí. Valeu aí, editor. Grande abraço aí, ô querido. Ô, meu, recuperar mais uma rápida do irresponsável, pra não, eu não tenho outra palavra pra definir o irresponsável, o abobado do Potter. Na semana passada, além desse bostaço que ele deu sobre as moças irem de roupa de academia no super, ele falou também que os padres são ladrões, né? Ah, é verdade. No assalto dos finados, o Potter chamou os padres de ladrões. Aí o nosso ouvinte, Eduardo Less, manda aqui: tenho dois amigos padres, ouvintes do programa, e não gostaram. Claro, foram denunciados. Que isso, ser preso. Cara, nada a ver. 1:30, voltamos em seguida. Voltamos com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 22 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala, doutor Alceu. Doutor Alceu, uma quarta-feira importante pra hoje, hein, doutor Alceu? Que pra todo que mundo, aí, pra todo Pedro. Mundo. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. O senhor viu ontem a final do futsal, doutor Peter? Eu não vi, beleza, doutor Alceu. Cara, eu vi. A CBF ganhou do Santos de virada, doutor Peter. Demais. Espetacular. Demais. Grande Peter. Abraço pra Carlos Barbosa, que deve estar em festa neste momento. Não, tem um jogo de volta ainda. Mas, né? Mas vai jogar, né? Pelo empate. E o Falcão foi expulso, fez um papelão no final, foi agredir juiz. Não vai jogar a próxima. Isso aqui é uma palhaçada. Não joga a final. Foi expulso, cara. Mas que beleza. Ah, fez um fiasco lá que vou te contar. O Pretinho Básico é da CBF, doutor Pedro. Ah, claro que sim. É, os laranjas da serra, né, doutor Pedro? Isso aí. Os laranjinhas, exatamente. Legal ver as duas torcidas, a dupla Grenal, assim, tu vê o cara com a camisa do Inter e o cara com a camisa do Grêmio do lado, torcendo para o mesmo time, sabe? Sim. A CBF tem esse poder de unir a dupla num só objetivo. E quem ganhou de virada também foi a Argentina. Sim. Ganhou da Colômbia. Tava precisando, né? Depois do fiasco em Buenos Aires. Eliminatória pra Copa do Brasil, doutor Pedro. Virada é mais gostoso, empatou, né, em Buenos Aires 1-1 com a Bolívia. Agora conseguiu uma vitória lá na Colômbia. Exatamente. E hoje joga todo mundo, doutor Pedro. Todo mundo não, hoje. Não. Amanhã é o Figueira. Só Figueira tava jogando, Botelho. O quarto lugar do Campeonato Brasileiro e possível campeão do Brasileirão em 2011 não joga hoje. Tu quer mandar um abraço pro Davi Coimbra? Hoje joga Fluminense e Grêmio, 8:30 da noite. Eu sou tricolor nesse jogo. Isso, vamos Grêmio. Vamos tricolor. Atlético Paranaense e São Paulo. Vai dar o São Paulo. 8:30 da noite. Tem que secar o São Paulo, Colorado. América Mineiro e Botafogo. Aí vai dar o Botafogo, doutor Pedro. 8:30 da noite também, tem que secar o Botafogo. Amanhã tem Flamengo e Figueirense. Não, joga hoje, né, meu? Não, hoje, desculpa. É que o barro. Inter e Bahia hoje. Vai dar o Bahia, né, doutor Joel? Inter e Bahia. É, né, Bahia. Me escala aí, João, rapidinho. Eu penso na cara direita, tem o. O gol é o do Rabuizi. O Rabuizi. Depois do lado tem o da Mercedes, tem o do Crossvox. Eu só sei os caras. O importante é o outro ali do lado, Dani Moraes. Exatamente. Só quero ver o Dani Moraes na área hoje. Meu Deus, gol de cabeça do Dani Moraes. Mais um, né, cara? Era tudo que eu precisava. Vai entrar. Né, e o Carlos Alberto. E o Havaizinho, né, doutor Pedro? Mas beleza! Faz gol! O Havaizinho, cara. O Havaí pega quem hoje? O Havaí pega o Cruzeiro na ressacada. O jogo dos... Bom, é que o Havaí já tá rebaixado. Agora, seja o que Deus quiser. A verdade é essa, o Havaí já foi. Pô, demitiram o técnico, tava pra jogar sem técnico hoje, o Havaí. É o Uterino lá. Meu Deus do céu, que situação, hein, diretor? É o Neguinho, não é o Neguinho. Vou fazer o seguinte. É o Neguinho, é o Edson Neguinho. Edson Neguinho, mas eu vou dizer pro Fernando Kleiman e para o Renan, lá do Figueirense, tá? Do marketing do Figueirense, fazer um curso de gestão de clubes. Pra ir, pra de repente, pra levar o Paulo Odone lá pro Figueirense, de repente a direção do Palmeiras pode visitar lá o Orlando Scarpelli, e a diretoria do Havaí também, de repente fazer um curso lá pra ver como é que se gere um clube. Quantas rodadas faltam para o final, Marcos? 4. Então vamos falar depois da quarta rodada, soberba, então. Soberba, né? Antes, né? Faltou mandar um abraço. Mas se eu não fazer a soberba agora, quando que eu vou fazer? Mandar um abraço quando for campeão. Davi Coimbra, que chamou o Figueirense de time muquirana na Zero Hora. Tá aqui escrito. Pô, e tu entregou teu parceiro, cara. Todo mundo lê, né, cara? Não, mas Santa Catarina lê o Diário Catarinense, né? Todos os torcedores do Figueira agora vão adorar o Davi, né? É verdade. Eu assisto, negou que o Ronaldinho vai jogar na Grécia, doutor Peter. Negou, então é porque ele vai. Ele não entendeu o contrato, ele recebeu e disse, pra mim é grego. E aí não assinou, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu. A Grécia é que tá muito bem, né, pra contratar. É, tá ótimo o momento pra contratar. No lugar certo. A civilização ocidental, ela começou na Grécia, por Grécia e Roma, né? E vai terminar por aí. E parece que vai terminar por aí também. É verdade. Tá bem, era isso então de esporte. Voltamos a falar mais sobre isso às 6:30 da tarde. Vamos ver, Mr. P. Uma bem rapidinha do Cristiano Manoaldo. Vai sem trilha mesmo. Ah, tá. Não, não. Mr. P. É o Mr. P. Tem trilha. Eu já comi raios. Numa determinada época, implantaram a pena de morte em Portugal. Ah, que tristeza! Matavam os criminosos na cadeira elétrica. E num dia, na altura de matar um assassino, falta luz. Que sorte, meu. Alguns minutos depois, ouvem-se gritos altíssimos. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Surpreso! Pato! Ai, ai, ai! O diretor da cadeia não entende o que está se passando e pergunta. Ai, ai! Ora, pois, mas o que está a acontecer aqui? Porque toda essa griteria? E Cristiano Ronaldo responde. Ai, ai, ai! É que estamos a matar este homem com uma vela. Boa piada, cara. Ei, ei, ei! É com a ajuda do... Com a ajuda do... Do morto, né, cara? Vai, KG, bola, vai. O piloto volta pra casa depois de horas voando doido pra dar uma relacionada com a esposa, né? Afinal de contas. A casa toda encontra-se na mais completa escuridão e a esposa está choramingando na cama, reclamando de dor de cabeça. Ah, não! Tira o uniforme no escuro, fazendo carinhos na mulher. E a mulher diz: não, querido, hoje não. Estou morrendo de dor de cabeça. Nem acende a luz. Que qualquer luzinha me irrita. Então, querida, eu vou pegar um remedinho na sala. Não. Não me acenda a luz, nenhuma luz. Vai até a farmácia do seu Zé e compra um remedinho pra mim. O marido, assustado, veste-se no escuro mesmo e corre pra farmácia. Seu Zé, me vê um remédio pra dor de cabeça urgente, que a minha mulher tá morrendo de dor de cabeça. Tá gemendo na cama, eu acho que é grave o troço. Tudo bem, mas me responde uma coisa. Tu não é piloto, hein? Sou, e daí? Que tá vestido, fazendo vestido de PM? Quem mandou foi o Cássio Borges. Caralho, maluco. Não dá pra confiar, né? Não dá, né, mano? Sabe que tem o São Pedro, tem as chaves do céu, né? Claro. E aí a Virgem Maria foi pedir as chaves do céu para São Pedro. São Pedro, amanhã posso passear pela França durante a noite? Me empreste as chaves do céu para eu fugir, dar uma escapadinha durante a noite. E São Pedro, pode, mas tem que chegar até a meia-noite, hein? Meia-noite e meia no máximo. Depois me conta o que aconteceu. Meia-noite. Pronto! Quem é? E responde a Virgem Maria. Sou eu, a Virgem Maria. Então, como foi na França? Espetacular, São Pedro. Torre Eiffel, o Louvre, lindo. Amanhã posso ir para a Inglaterra? Sim, mas já sabe, meia-noite, no máximo meia-noite e meia. Depois você me conta, viu? Meia-noite. Quem é? Sou eu, a Virgem Maria. E aí, como é que foi na Inglaterra? Lindo, Big Ben. O Palácio de Buckingham. São Pedro, amanhã eu posso visitar o Brasil amanhã à noite? Vai dar merda. Claro, mas volte até a meia-noite, no máximo meia-noite e meia. No outro dia chega a meia-noite. Pronto! Chega uma da manhã, chega duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, nada da Maria. Nada da Virgem Maria. Cinco da manhã. Pronto! Quem é? Responde a Virgem Maria. É a Maria. Não mais virgem. A piada vai receber críticas aí, da paróquia. Vai receber. Da paróquia aqui ao lado. Quem tava resmungando é eu, Semar. Que houve, Semar? Comer a Maria. O que foi, Semar? A bolacha Maria. Bolacha Maria, Semar. O que tem aí? É o Deus aí. Não. Deixa aí. Agora tem um amigo, o Endrigo Paraguaio. Hein? Endrigo. Endrigo. Olá, tudo 10? Meu nome é Dejair, esse é o Endrigo, paraguaio. Hein? Endrigo. De quê? Dejair. Não, cara. Conseguiu piorar o que já era ruim, cara. Dejair chega com seu amigo Endrigo paraguaio na balada. Olá, neném, meu nome é Dejair e meu amigo se chama Endrigo paraguaio. Endrigo. De quê? Dejair. E a última? Cara, eu não posso ser tão infeliz assim, cara. Não, na boa, só um pouquinho. Vai só engraçado, um pouquinho, só um pouquinho. Gostar, eu não posso. Ô, animal, só um pouquinho. Agora é bom. Para aí. Eu não posso ser tão infeliz assim, cara, não achar risada disso. Eu sou feliz, tenho uma vida boa, cara, sabe? Tenho saúde, tenho trabalho. Eu tenho motivo fácil pra dar risada, mas eu não consigo rir disso, entendeu? Deixa aí, é demais. É muito bom, cara. É bom, né? É demais, cara. Que é isso? Vai lá, deixa aí. Gestor não entende, né? E o último. Oi, tudo bueno? Meu nome é Dejair, meu amigo Endrigo paraguaio quer um carro. Hein? Endrigo. De quê? Dejair. Olha isso, cara. Hein? Endrigo paraguaio. Ela fala em. E o outro fala Endrigo. Endrigo. Teria que ser em? Endrigo. Endrigo. Tá louco, cara. Eu vou embora. Aprisionar esse artista. Não aprisiona a arte. Vou embora. Cara, deixa o Dejair, cara. Vou embora, chega. Vai, Dejair, vai. Já foi. Tchau. Já foi. Tchau. Já foi. Tchau. Vai de quê? Vai de Cherokee a diesel. Vai, Porazinho. O Luciano Rodrigues da Luz manda aqui a lista de coisas que podem ocorrer quando você estiver de porre. Opa. De quê? Veja aí. Beber faz você berrar quando pensa que tá surrando. Piange! Vem cá, pô! Pensa nas costas! Tu tem a nítida certeza que as pessoas vão te ouvir quando tá bêbado, né? Que loucura. Não, e o bêbado, ele grita no teu ouvido. Sim, ele... Pense! Ele chega muito perto e ele grita no teu ouvido. O que tu quer beber, Vitor? Vodka! Como é que vai pagar isso? Fechei o cadastro! Crédito! Sabe que esses dias numa festa, né, um bêbado na festa, eu botando som, o bêbado olhou pra mim e disse... É uma espécie chata. Ah! Lamentável, né, Porã? Usando camisinha Lacoste, hein? O bêbado pra ti? Bêbado. Quando trabalhava comigo, não usava, né, Porã? Mais ou menos isso que ele disse. Ah, quando você trabalhava, não usava essas coisas. Mas, cara, eu posso me vestir como eu quiser. Sim, porra, né, cara? Com pouca paciência. Mas não tem uma paciência cara, pra bêbado. Né, os únicos bêbados que eu tenho paciência ainda são os meus amigos bêbados. Tá certo. E tem muitos aqui, né? Eu quero dois nomes só, Porã. Não posso. Não? Não posso. Tá. Não posso expor ao outro. Tá bom, né? Tá bom. Eu exponho a mim mesmo, né? A bebida faz você falar demais quando pensa que tá agradando e não está. Faz você dançar como um idiota. É, Alcimar. Faz você contar a mesma história chata várias vezes e alguém dizer não, de novo não. Faz você acreditar que suas ex-namoradas estão a fim de receber aquele telefonema às 3 da manhã. Quem aqui, é o Renan? Ô, louca, eu vou passar aí. Pode mandar, pode ligar. 4 da manhã é o horário que as mulheres querem liberar. É um horário bom, né? A bacurinha. A bacurinha da mulher. Às 4 da manhã. Às 4 da manhã. O relógio biológico. Biológico. Tá não liberava, cara. Olha, cara. A bacurinha tá pegando fogo. A ex-namorada, quando tu... Meu Deus. Se tu queres reconquistar a ex-namorada, liga às 4 da manhã, bêbado, isso, rastejando o amor dela. Não, e de preferência, ela vai adorar. Preferência, né, almejar na porta do edifício dela. Exatamente, lá da frente. Lá da frente. Ela vai adorar. Tá no nome da mãe. A bebida faz você falar coisas desse jeito. Faz você aparecer com inexplicáveis hematomas e galos na testa. Eita. Faz você criar a ilusão de que é mais esperto, sedutor e forte do que aquele cara que é grande com o apelido de Muralha. Você vai crer que estão rindo com você e não de você. Essa é boa. Pode causar um desvio no espaço-tempo, onde um pequeno, às vezes muito grande, intervalo de tempo pode literalmente desaparecer. O bêbado se torna o mais lindão e todas as mulheres estão inteiramente afim de você. Era assim quando eu bebia, cara. Eu era muito bonito, velho. Era verdade. Que loucura. O bêbado vai passar a mão na bunda da prima, da mulher do amigo, da amiga da tua mulher, da sogra. Isso é coisa boa de estar bêbado, né, cara? Isso aqui tá aqui um negócio que eu me identifiquei. Mas vem cá. Me identifiquei. Maurício, diz aqui, vinheta, eu sinto saudade. Por favor. Sinto saudade. De novo, Porã. Maurício, vinheta. Pessoal, saudades do Porã. Mão na bunda da prima, da mulher do amigo. Da mulher do amigo. Da amiga da tua mulher. Da mulher da amiga da bunda da mulher. A mulher do amigo, que é a tua colega. O máximo que eu cheguei foi dormir com a minha sogra, né, cara? Já tá bom, né, Porã? Por isso eu parei. O bêbado vai encarar toda e qualquer mulher, pois todas estarão lindas e loucamente afim de você. O embriagado nunca se esconde. Ele sempre quer aparecer. Minha velha! Valeu! Meu, deixa eu ler um e-mail de um parceiro aqui. Me chamo Rodrigo, tenho 20 anos, sou jogador do Lanceiros Negros Rugby Club. Até tu, cara. Não faz assim. O motivo do meu e-mail é do Lanceiros Negros Rugby Club de Canoas. O motivo do meu e-mail é tentar engajar o maior número de pessoas possível na nossa causa. pedindo apoio ao nosso esporte. Preconceituoso. Treinamos todos os domingos, das 16 às 19, no Parque Eduardo Gomes, em Canoas. Em um campo que não é propício para o rugby, pois é uma mistura de grama, areia e terra. Ah, machuca, né? Os caras, mas tem que jogar na várzea. Conhece eles, Pia? É. Não. Não conhece os lanceiros negros? Não, campo, ainda bem, né, Pia? Esse campo aí tu já... Tentamos inúmeras vezes contato com o secretário de esportes de Canoas, tentando um campo melhor para treinarmos e sediar também etapas dos campeonatos de rugby que andam acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Mas ele não tem nos dado atenção. Gostaria de pedir a vocês, e mais especificamente ao Mr. P, que nos ajudasse de alguma forma na campanha para chamarmos atenção para o nosso clube. Mr. P não se envolve mais em polêmicas. E ganharmos a devida atenção que merecemos. Estamos representando a nossa cidade e parece que ela não está nem aí para nós. Neste próximo fim de semana, estamos indo para Estrela disputar a terceira e última etapa do Festival da Federação Gaúcha de Rugby. Um campeonato em caráter formativo com times de menor expressão no cenário do rugby gaúcho. O título está entre nós e o time que vai sediar esta etapa, que é o Centauros. Sendo campeões ou não, já provamos que com um pouco mais de apoio podemos ir mais longe e assim melhor representar a nossa cidade. Agradeço por lerem um e-mail não tirando onda e de alguma forma vocês podem nos ajudar. Eu não tenho como agradecer, mandou aqui o Rodrigo Rodia, que é jogador do Lanceiros Negros Rugby Club. Mas os que melhor representam o Rio Grande do Sul é o Centauros, né? Centauros. Cara, rugby, isso ainda vai ser grande no Brasil. Rugby é vida. Se não me engano, é a mesma patrocinadora do Grêmio, que tá a Topper, né? Que tá alavancando aí o rugby no Brasil. Aliás, é uma campanha triboa, né? Porque muito boa, é verdade. Cara, você lembra? O cara chega e... Nunca foi campeão mundial. Fora, certo. É, o Brasil nunca foi. O cara chega, senta do lado... É muito legal. Eu te dou um autógrafo. Não, o cara é mulher. A mulher do cara pede autógrafo, dá a volta. E aí tem uma outra que mostra a evolução do esporte do rugby. Perderam de 30-0 no primeiro jogo. No segundo jogo, perderam de 20-0. Aí tem uma evolução em 2028. A gente vai conseguir ganhar. Muito bom, muito bom. Interessante, vai, Pi! Opa, já guardou o material, Pi? Que pena, Pi. Porra, meu, eu tô com uma fome. Tá com uma fome, Moreno. Então vai lá, Pi. Vai lá, vai lá. Vai almoçar. Vai almoçar, Pi. Tinha cara aí aqui. Galera do Pretinho, por favor, façam um apelo ao governo do estado para que chamem a família. O curso de formação Acadepol, os aprovados no último concurso da Polícia Civil. Pô, o Magrão me atacou na rua, cara. Me pedindo pra que a gente desse esse toque, porque os caras vão lá, prestam o concurso, passam no concurso e nunca são chamados pra ocupar as vagas, velho. É a sociedade precisando de policiais. Que isso, mano? Faz um ano que estamos aguardando. Já passamos por todas as etapas do concurso, sendo prova objetiva, teste físico, psicológico, exames médicos, faltando apenas o curso de formação. Enquanto isso, os futuros colegas são recebidos a tiros em suas diligências por falta de efetivo, que por sinal é histórica e tudo isso. Bah. Temos mais de 800 aprovados no concurso para os cargos de escrivão e inspetor de polícia. A sociedade tem o direito de mais policiais nas ruas. Obrigado, Márcio Cardona é que mandou. Pronto. Que dureza, né, velho? O cara se prepara, gasta uma grana se preparando para fazer um concurso. Porém, tu não tem nenhuma manifestação aí para melhorar a cidade? Hoje não. Tá com fome também? Não tenho. Vou agradecer o patrocinador do programa de segunda noite, aqui o Bola nas Costas, tem um novo patrocinador, posso agradecer? É uns caras que vendem cerveja no muito, tem inclusive cervejas muito saborosas da Eisenbahn e tal. Beer Cold, saca? Os caras nos mandaram uma cerveja austríaca chamada Nesse, com malte de Lago Ness. Malte escocês, cara. Que demais. A cerveja é um troço. Quer dizer que estão bebendo agora no Bola nas Costas? Não. Durante o programa. Recebe dias. Não. Mas depois, pesadamente. Nunca pensei isso. Não, durante os programas ninguém bebe nada. Agora, antes e depois, sim. Antes, sim. Exatamente. Conversa entre dois malucos. Sabia que o padre tá no hospital? O padre tá no hospital. Não sabia o que aconteceu. Morreu. Parece que ele caiu da escada e partiu uma perna. Caiu. O que é uma escada, hein? Que escada? Não sei. Faz tempo que eu não vou na missa. E você que não é maluco nem nada, tem que pedir pro seu corretor cotar com a HDI na hora de renovar ou fazer o seguro do seu carro. A gente vem dizendo aqui desde o início do ano e vamos dizer ainda até o fim do ano que você tem que pedir pra cotar com a HDI. A HDI tem o melhor preço do mercado e é muito provável que você vai economizar até 20% em relação a outros seguros. 10, 15, 20% no final. Então não pague mais caro, chame a HDI. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. Vamos comer, Pi! Oba! Tá liberado pra comer, Pi! Oba! Voltamos logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Até aqui vemos com Coca-Cola, Nova Skin, Lojas Colombo e Panvel. Voltaremos às 18. Boa tarde de